deve estar difícil me esquecer aí, hein? Meia-noite de terça pra quarta, seus amigos marcando você, seu arroba pra todos os lados. Quem te viu, quem te vê. Eu vi tudo, dei risada. Desses vídeos não tenho o que salvar. Nota 5 pra isso, papel que acabou de fazer. Nem esperou o final de semana, já deu pra ver, desespero bateu. Boa sorte pra essa vidinha, sem me escolheu. Vai beijar na boca, tira outra roupa, marca presença e se joga em todo rolê. Vai beijar na boca, tira outra roupa, não vou te julgar, eu entendo porque deve ser foda me esquecer. Você é foda me esquecer, hein? Arrocha aí, vai. Eu vi tudo, dei risada. Nesses vídeos não tenho o que salva. Nota 5 pra esse papel que acabou de fazer. Nem esperou o final de semana, já deu pra ver, desespero bateu. Boa sorte pra essa vidinha, sem mim que escolheu. Vai beijar na boca, tira outra roupa, marca presença e se joga em todo rolê. Vai beijar na boca, tira outra roupa, não vai te julgar, eu entendo porque deve ser. Vai beijar na boca, tira outra roupa, marca presença e se joga em todo rolê. Vai beijar na boca, tira outra roupa, não vai te julgar, eu entendo porque deve ser. Foda me esquecer. Deve ser foda me esquecer.